chão, Israel do Senhor. Foi meu pilar que impede de me desmoronar em dor. Pecados foi matéria-prima pra fabricar inimigo. Aliança com Deus hoje é o maior tesouro obtido. Rosa dos ventos, guine pro hemisfério da paz. Nas coordenadas espíritas, sem pontos cardeais. Não dá para escolher o início de nossas vidas, mas devemos viver até o fim com sabedoria, com ideologia, perseverança na vida. Fé em Cristo que traz calmaria, independente do problema ou da ocasião. Deus está contigo e tem a solução, derramando toda unção para abençoar. Com força de vontade, fé, tudo vai melhorar. Pouco com Deus é muito, e muito seu Deus é nada. Só Ele minha força motriz nessa caminhada. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Por isso que eu sou feliz, por isso que eu sou feliz. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Por isso que eu sou feliz, por isso que eu sou feliz. Deus está nesse lugar, então vamos glorificar. Escolhidos até sofrem, mas um som renovará. Joelhos irão dobrar, lágrimas irão rolar. Mais leve vamos ficar, deixando a luz de Deus entrar. As aflitas acalmará, ímpio se regenerar. Que a paz instalará, então vamos glorificar. Né, não passe demais, que os problemas irão mudar. Tem que ter fé pra bênção vir, mas fé se ela não chegar. E aceitar conforme for a vontade do Senhor. Pois a todos Ele criou e nos tem com muito amor. Meu papel é pregar, para você se tocar. Basta se arrepender e contemplar sua vida mudar. Já quis mudar o mundo e vi que era impossível. Pelo menos meu país e vi que ainda era difícil. Meu estado, meu bairro, pelo menos minha família. Depois vi que primeiro eu tinha que mudar a minha vida. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Por isso que eu sou feliz, por isso que eu sou feliz. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz, por isso que eu sou feliz, por isso que eu sou feliz. Sou morto para o mundo e renascido em Cristo. Purificado, renovado, lavado e ungido. Hoje convertido, meu pai querido, como aliado. Como melhor amigo, me mantém inabalável. Bíblia é o manual que liberta, abre os olhos, põe alerta. Ensina, aconselha e nos faz olhar de forma correta. Conhecimento é essência da sabedoria, com a própria opinião de forma correta. Tem sintonia, feliz foi Jó que teve em casa o segredo do Senhor, e juntos formar a união. União e bélica do amor, Saul mostra que sem dom, missão termina em treta. Tratar de jumentos não é como cuidar de ovelha. Meu proceder é lógico no estado psicológico. Meu rap é autoajuda para poder ajudar o próximo. Minha missão é lutar pelos desfavorecidos, guiado pelo rei que derruba as barreiras em meu caminho. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Por isso que eu sou feliz, por isso que eu sou feliz. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Deus está na minha vida, por isso que eu sou feliz. Por isso que eu sou feliz, por isso que eu sou feliz.